Caminho pela praça virtual como quem atravessa um campo minado. Cada palavra lançada é uma pedra em águas serenas, e as ondas que se formam transformam o silêncio em ruído, a calma em espetáculo. Ali, no palco das redes, todos se tornam plateia e gladiadores. Erguem o teclado como espada e se lançam no Coliseu Digital, onde cada opinião pode ser a última. Tenho sido testemunha, e talvez cúmplice, de incontáveis execuções públicas. Não de corpos, mas de almas, identidades. A fúria coletiva sopra como vento de tempestade, varrendo nomes, histórias, contextos. Depois, sobra apenas o pó do que um dia foi voz. A cultura do cancelamento é um temporal de verão. Começa com um trovão distante e, de repente, desaba. Feroz, ruidoso, devastador. Há algo de paradoxal nisso tudo. Clamamos por justiça com o fervor de quem pede chuva em solo rachado, mas acabamos empunhando tochas como inquisidores. Esquecemos o intervalo sutil entre justiça e vingança, entre correção e aniquilamento. Afinal, quem nunca tropeçou na própria sombra que atire a primeira pedra? Lembro-me de uma figura pública, dessas que iluminavam a praça com falações brilhantes, que, num dia qualquer, teve sua luz apagada por uma mariposa de descuido. Uma frase arrancada do contexto virou fagulha, e o incêndio não tardou. As chamas lamberam sua imagem, e o silêncio que se seguiu era quase sagrado. Não se sabia se era de culpa ou de medo. O cancelamento é um espelho rachado da sociedade. Devolve-nos o reflexo distorcido de nossas virtudes e vícios, um palco onde a empatia se anula sob o calor da indignação. Nesse reflexo fragmentado, vejo nossa fotografia mais crua. Aspiração de justiça misturado ao apetite de sangue. Não me excluo dessa dança. Já bati palmas para quedas alheias, acreditando estar do lado certo da história. Mas entendo agora que a linha entre o justo e o cruel é tão fina quanto o fio de uma navalha. Quem hoje aponta o dedo pode amanhã ser alvo. O círculo é implacável, uma serpente mordendo o próprio rabo, satisfeita com o próprio veneno. Penso, às vezes, em como seria se, em vez de pedras, lançássemos sementes. Se trocássemos o palco do linchamento pela mesa do diálogo, onde a escuta valesse mais que o eco da própria voz. Talvez seja ilusão, mas as utopias, por mais inalcançáveis, ainda indicam direção. E assim sigo pela praça virtual, cuidadoso, hesitante, colhendo palavras como quem pisa em vidro. Tento plantar flores no terreno onde só crescem espinhos. Mas sei que basta um tropeço, um deslize mínimo, para que eu também seja tragado pela tempestade e vire, no espelho trincado das redes, apenas mais um reflexo a ser apagado. Arnaldo Chagas,